para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Depois de aceitar participar no Torneio do Poder, Satan sujeitou Son Gohan a um treino intensivo e duro. No entanto, Son Gohan conseguiu recuperar a sua força original depois de ultrapassar todas as fraquezas apontadas por Satan. Son Gohan, eu como teu amigo aviso que tu ainda guardas mais força dentro de ti. Ou bem o que eu te digo, tu ainda deves conseguir crescer mais. Presta atenção, Son Gohan. Por que é que nós não usamos esse tempo para ver a força que conseguimos alcançar? Sim, adorava conseguir isso. Son Gohan quer mostrar ao Satan até onde a sua força pode chegar. Entretanto, nos restantes universos, continua o recrutamento de guerreiros para o torneio. Mas se não aceitas o não como resposta, leva a minha irmã mais nova, a Caulifla, contigo. O comandante está mesmo a falar da Caulifla? O aparecimento de uma beldade desconhecida. Qual é o mistério do nojo do Tenshin Han? Vamos voltar um pouco atrás no tempo. Hã? O Satan também vai participar no torneio. Vou precisar de mais duas pessoas. Tartaruga genial! O quê? Mas ele não está. Não, ele não está. Ele foi convidado como mestre honorário do dojo do Tenshin Han. O dojo do Tenshin Han? O Tenshin Han tem uma escola de artes marciais? E acho que tem imensos discípulos. Deve estar cá a ganhar uma dinheirama. O Tenshin Han é um mestre. Tornou-se muito bem sucedido muito rapidamente. Bem, se o Tartaruga Genial está com ele, aproveito para falar com os dois. Até breve, Oolong. Já te faz embora. Diz-lhe que ele me está a dever um jantar. Têm de se baixar mais. Concentrem a vossa força ao nível do abdômen. Concentrem a vossa energia. Sim! Eu sabia que ele tinha muitos alunos, mas pensei que fossem homens mais bonitos e umas miúdas também. É escusado. Mestre, pode fazer uma demonstração? Muito bem. Pronto, agora pratiquem mais. Sim! Ten, Shin, Joe! Consegui! Finalmente encontrei-te, careca dos três olhos! Muito bem, podem descansar. Sim, mestre! Mestre! Um aluno novo! Andar mago em mestre de artes marciais? O que é que se passa? Finalmente! Uma miúda tão gira com umas curvas tão jeitosas. Era isto que eu estava à espera. Não tapes nada, que o que é bom é para se ver. Como é que te chamas? Ah, o meu nome é Yurin. E sabes artes marciais? Não sei nada. Então diz-me, porque é que queres aprender? Ah, pois bem, ouvi dizer que nos torna mais bonitas. Bonitas? Então podes procurar outro dojo. Este dojo é apenas para quem quer mesmo dominar as artes marciais. Epá, não sejas assim tão exigente, está bem? Todos os novos alunos são bem-vindos. Ande, vamos! Vou ensinar-te tudo o que tu precisas saber! Espera! Eu vim para aprender com o mestre Tenshinhan! Ah, tartaruga genial! O lema deste dojo é a bondade e a cortesia! Ahá! Deve ser ali. Tenshinhan! Son Goku, há quanto tempo? Sim, desde que enfrentámos o Universo 6, que não nos vemos. Estão dispensados por hoje. Sim! Sim. Muito obrigado, mestre! Mestre, voltamos para o treino amanhã? São os teus discípulos, Tenshinhan? Eles começaram a aparecer quando eu comecei a treinar nesta cidade. Não podia recusá-los. Então, mas afinal, tu ainda treinas? Mas é claro. Estou sempre a tentar melhorar. É o princípio das artes marciais. Pois eu não diria melhor. Queres entrar no torneio do poder? Vais encontrar guerreiros mesmo fortes. O torneio do poder? Ah, o Tartaruga Genial não está por aqui? Sim, ele anda por aí. Eu estou pronta para aprender, mas... Por que é que eu vesti uma mini saia? Tão gira e tão cheia de curvas. Então, vamos lá começar. Mas antes temos de purificar essa maldade toda. Maldade? Será que este velhote percebeu porque é que eu estou aqui? Não, não, não, não. Eu não sou mazinha. Não sou mazinha, não, não. Os meus olhos não me enganam. Cá está uma zona muito malvada. Mas o que é que está a fazer, seu velho ordinário? Tanta maldade nesse corpo. Não te preocupes, que aqui o vovôzinho tartaruga vai livrar-se dessa maldade toda. Anda cá. Tartaruga Genial, estás aqui? Ei, deixa-me tirar essa maldade. Eu volto mais tarde. Não fujas! Anda cá, não fujas! Anda cá, coisa linda! Deixa-me transpassar essa maldade! Epa, elas saltaram fora. Que velho nojento! Eu pensei que ele tinha percebido qual era o meu verdadeiro plano. Preciso de encontrar o careca! Foi mesmo puxado. Sim, foi mesmo um bom treino. Sim. De certeza que eles vão dar jeito. Estou a perceber. Então vieste convidar-me a mim e ao tartaruga. Então tu vais ajudar-me? Desculpa, mas eu vou ter de recusar. Hã? Eu sei que lutar contra guerreiros fortes de outros universos seria um ótimo treino, mas eu não posso mesmo deixar os meus discípulos sozinhos. Então, por favor, pensa bem, Tenshinhan. Se vencermos, tu podes ganhar 10 milhões de zenis. Não é o dinheiro que me interessa. Eu não te vou conseguir convencer? Não. Ora, bolas, bolas, bolas. Sem ti, não vou conseguir ter os 10 elementos necessários. Emergência! Os seus discípulos andam a destruir a cidade, mestre! Ah? Como assim? Ah! Mas o que é que... Chegaste tarde, careca dos três olhos. Nosso universo está neste torneio. E o que é que interessa? Desaparece! Não sabes o que quer dizer desaparece? Está tudo bem contigo, mano? O que é que estás a fazer? É a forma de super guerreiro. Se quiseres, eu posso ensinar-te como se faz. Mesmo assim, não vou participar no torneio. O teu irmão, o Renzo, garantiu-me que tu tens grandes capacidades. Eu acho que tu tens um grande potencial, mas não sei como te podes conformar só com isto. Agora vais ver. Para com isso! Belas palavras para um membro da elite de defesa de Sadala. Vai buscar alguma coisa para o rapaz beber? Sim! Agora fiquei interessada. Quero saber como é que posso alcançar aquela forma de super guerreiro. Não pode ser. Há alguma coisa de grave se está a passar. É feitiçaria! Alguém está a usar feitiçaria para os deixar assim. Eu consigo sentir uma energia sinistra. Temos de tirar os talismãs colados à testa deles. Eu trato disso. Afinal, não resultou! Idiotas! Vocês acham que esse truque de crianças ia resultar? És tu! Eu sabia que tinha toda a razão! Eu percebi logo que esse corpinho lindo tinha maldade! Olha que lata! Tu não passas de um velho babado! Agora a reputação do teu dojo está arruinada. Nunca mais volta a abrir. É para aprenderes! Porquê é que tu fizeste uma coisa destas? Não se está mesmo a ver? Para acabar contigo, careca dos três olhos! Careca dos três olhos? Tu és aquela miúda que treinava na escola do Corvo Genial. Volta aqui! Porquê que estás a fugir? Luta comigo, careca dos três olhos! Não me ignores! Vai lutar contra mim! Eu tomei uma decisão nesse dia. Quando crescesse, viria à tua procura para te esmagar que nem um inseto. E foi por isso que eu tive de treinar muito para dominar a arte da feitiçaria. Agora não tens hipóteses. E usaste os meus discípulos por causa de uma coisa sem importância. Sem importância? Para ti pode não ter importância, mas para mim tem muita, muita, muita, muita importância. Percebeste, careca dos três olhos? Deixem isto comigo. Tenshinhan, pelos vistos, tu não tens jeitinho nenhum para lidar com miúdas. Despachem-se e ajudem estas pessoas. Podes deixar connosco, tartaruga genial. Son Goku, Shaoz. Sim. Sim. E um já está. És uma miúda muito gira, mas muito azarada. E o facto de eu ser o mestre honorário do dojo é o teu grande azar. Eu vou dar cabo dessa tua personalidade malvada. Experimenta só, velhadas. Tu puseste essas tuas mãos sujas em cima de mim. Eu vou dar-te uma sova tão grande que tu nunca mais vais pensar sequer em tocar numa rapariga. Não deu resultado. Esse é o teu melhor ataque, mas que desilusão. Opa. Tu não passas de um velho nojento. O que é que se passa? Eu vou ensinar-te uma liçãozinha, menina. Oh, Como estão as riscas? Ai, ai, ai, ai! Mas que velho ordinário! Até estou a falar fininho! Ai. A perversidade é a tua perdição? O velho babado foi derrotado! Tartaruga genial! Olha para ele! Vocês vão ajudar os meus discípulos! Está bem, Tenshin Han! Quero ver se vocês conseguem desfazer o meu feitiço! Onjiro Monjiro! Onjiro Monjiro! Ataca, seu velho nojento! Onjiro Monjiro! Mesmo enfeitiçado, continua a ser o mestre tartaruga genial. Onjiro Monjiro! Onjiro Monjiro! Dá cabo desse careca dos três olhos de uma vez! Onjiro Monjiro! Genjiro! Gonjiro! Ele não me vai derrotar! O truque dos quatro braços? Vai, velho ordinário! Dá uma sova ao careca dos três olhos! Deixe-na! Acaba com ele! Eu não vou deixar! Tu estás bem, Tenshin Han? Sim, tu salvaste-me. Então deixa o resto comigo. Tartaruga, agora vais ter de lutar contra mim. Não me interessa o adversário. Onjiro Monjiro! Que energia extraordinária. Tartaruga genial, tu andas a esconder a tua energia de nós. Eu consigo sentir o teu poder. Até fico com os punhos dormentes. Então é esta a verdadeira força do tartaruga quando não se controla. Tens andado a treinar em segredo. Tartaruga! Eu quero continuar a lutar contra ti, mas a verdade é que eu não tenho muito tempo. Eu fugi? Eu conto contigo, Tenshin Han. Ka-me! Son Goku. Chaos. Trava os movimentos da Yurin por um instante. Onde é que ele está? O que é que... Onde tirou? Calma! Não olha! O feitiço da Yurin foi desfeito! Sim, é agora. Ai, Joãozinho, ela partiu-me todo. Mas como é que isto aconteceu? Eu fiz tantos sacrifícios para chegar até aqui. Que porcaria! Já chega. O que é que foi? Ouve bem o que eu vou dizer. Eu vou treinar ainda mais. E para a próxima podes ter a certeza de que te vou esmagar. Espera. Já que queres tanto treinar, por que não o fazes no meu dojo? Tenshin-a! No dojo do careca dos três olhos? Apesar dos teus motivos, o desejo de te tornares mais forte é bastante real. O que achas? Podes lutar contra mim o quanto quiseres. Está bem, então. Já que insistes tanto, eu vou treinar contigo. Muito bem, eu vou ser muito rígido com o teu treino. Mas antes disso, pede desculpa aos aldeões e aos meus discípulos. Oh, está bem. Eu peço imensa desculpa. Parece que deu o resultado. Son Goku. Hã? Quanto ao torneio do poder, Eu decidi que vou participar. Tu vais participar? Sim. Os meus discípulos causaram uma grande destruição na aldeia. Com 10 milhões de zenis, vamos poder reconstruir a aldeia. Tu disseste 10 milhões de zenis? Eu posso entrar nesse torneio também? Boa, agora sim. Já temos os 10 elementos. Bubu! Satã! 17! 18! Krillin! Tenshinhan! Vegeta! Tartaruga Genial! Son Gohan! E Son Goku! Os 10 guerreiros mais poderosos do Universo 7 vão lutar nesta arena. O futuro dos universos depende do resultado no torneio. Faltam 8 horas para o início do torneio. A batalha destes 10 guerreiros irá decidir o destino do Universo 7. Queria realmente lutar contra guerreiros fortes, mas estou a ver que não preciso de ir muito longe. Finalmente consegui alcançar a minha melhor forma. Pai, podes lutar contra mim com toda a tua força. Eu vou ser melhor do que tu. Muito bem, vamos lutar então, Son Gohan. No próximo episódio de Dragon Ball Super, um obstáculo que tem de ser ultrapassado. Son Goku contra Son Gohan. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.